Ficheiro 43. Subimos ainda mais para o meio das colinas. Desta vez, Jaime virou-se para norte, atravessou um terreno pedregoso e uma fenda até ao topo de uma minúscula ravina, verdejante e cercada de paredes de pedra, repleta do gorgojar da água do riacho, que espirrava de uma dúzia de cascatas entre as rochas e mergulhava alegremente ao longo de todo o desfiladeiro numa série de arroios e lagos baixos. Mergulhámos os pés na água, movendo-nos da sombra para o sol e de novo para a sombra, quando ficávamos com muito calor, falando de uma coisa e outra sem grande importância, ambos conscientes do menor movimento um do outro, ambos contentes em esperar que o acaso nos levasse àquele momento em que um olhar se demoraria um pouco mais e um toque adquirisse um significado maior. Num lago salpicado de manchas escuras, Jaime mostrou-me como atrair uma truta. Um pouco agachado, para evitar os galhos mais baixos acima da sua cabeça, avançou ao longo de um ressalto da rocha, os braços estendidos para os lados para se equilibrar. Na metade da saliência de pedra, virou-se cuidadosamente e estendeu a mão, instando-me a segui-lo. Eu já havia prendido as minhas saias para caminhar pelo terreno acidentado e consegui alcançá-lo facilmente. Deitámo-nos, estendidos na pedra fria, cabeça com cabeça, a olhar para a água embaixo, os galhos de salgueiro a roçarem-nos as costas. Basta, explicou, escolher um bom lugar e esperar. Mergulhou uma das mãos na superfície da água, suavemente, sem agitar a água, e deixou-a descansar no fundo arenoso, logo depois da linha de sombra feita pelo ressalto rochoso. Os longos dedos curvaram-se delicadamente em direção à palma da mão, distorcidos pela água, de modo que pareciam ondear delicadamente de um lado para o outro, como as folhas de uma planta aquática, embora eu visse pelos músculos imóveis do seu antebraço que ele não estava a mexer a mão. A coluna do seu braço curvava-se bruscamente na superfície, parecendo tão deslocado quanto estivera quando o encontrei pela primeira vez, há pouco mais de um mês. Meu Deus, apenas um mês! Conheceram-se num mês, casaram-se no outro, unidos por votos e pelo sangue, e por amizade também. Quando chegasse a hora de partir, esperava não feri-lo muito. Fiquei satisfeita por não ter de pensar nisso por enquanto. Estávamos longe de Craig na Dune, e não havia nenhuma possibilidade no mundo de fugir de Dougal por enquanto. Lá está ela. A voz de Jaime era baixa, pouco mais do que um sussurro. Ele dissera-me que as trutas têm ouvidos sensíveis. Do meu ângulo de visão, a truta não passava de um movimento na areia salpicada de manchas. Ali, na sombra da rocha, não havia como identificar o brilho das escamas. Manchas moviam-se sobre manchas, deslocadas pelo abanar das barbatanas transparentes, invisíveis se não fosse pelo movimento. Os peixinhos que se tinham juntado para beliscar com curiosidade os cabelos nos pulsos de Jaime fugiram para a parte iluminada do pequeno lago. Um dos dedos curvou-se devagar, tão devagar que era difícil notar o movimento. Eu sabia que se movera apenas pela mudança de posição em relação aos outros dedos. Mais um dedo que se curvou lentamente e depois de um longo, longo momento mais outro. Eu mal ousava respirar e o meu coração batia contra a rocha fria com um ritmo mais acelerado do que a respiração do peixe. Lentamente, os dedos começaram a voltar um a um, ficando abertos, e a lenta onda hipnótica começou outra vez. Um dedo, outro dedo, mais um dedo. Apenas uma leve ondulação como o movimento da barbatana de um peixe. Como que atraído pelo aceno em câmara lenta, o nariz da truta pressionou-se para fora. Um arfar delicado da boca e das guelras, ocupadas no ritmo da respiração, o interior róseo à mostra, escondida alternadamente à medida que os opérculos pulsavam como um coração. A boca abrir e a fechar, tateava e mordia a água. A maior parte do corpo já saíra debaixo da rocha, pairando sem peso na água, ainda na sombra. Eu podia ver um dos olhos a ir e a vir, num olhar sem expressão e sem direção. Mais alguns centímetros trariam as ondulantes capas das guelras diretamente para os traiçoeiros dedos que acenavam. Percebi que estava a agarrar a rocha com as duas mãos, pressionando o rosto com força contra o granito, como se pudesse tornar-me ainda mais imperceptível. Houve uma repentina explosão de movimento. Tudo aconteceu tão depressa que não pude ver o que realmente ocorrera. A água agitou-se furiosamente e jorrou por cima da rocha a 2 centímetros do meu rosto. Ao mesmo tempo, houve um rebuliço de tecido xadrez, quando Jamie atravessou a rocha, rolando por cima de mim, e um forte estalo, quando o corpo do peixe voou pelo ar e bateu na margem forrada de folhas. Jamie lançou-se do ressalto de pedra para águas rasas da beira do lago, salpicando água para todos os lados, a fim de recuperar o prémio antes de o assustado peixe conseguir nadar de volta para a proteção das águas mais fundas. Agarrando a truta pela cauda, bateu-a com perícia contra uma rocha, matando-a instantaneamente. Em seguida, veio a arrastar os pés nas águas rasas para me mostrar. Um bom tamanho, disse orgulhosamente, estendendo um sólido exemplar de uns 35 centímetros. Ótimo para o pequeno almoço. Esboçou um largo sorriso, molhado até às coxas, os cabelos a tombarem no rosto, a camisa manchada de água e folhas mortas. Eu disse que não te ia deixar passar fome. Envolveu a truta em camadas de folhas, de bardana e lama. Em seguida, lavou os dedos na água fria do riacho e, subindo na rocha, entregou-me o pacote, cuidadosamente enrolado. Pode ser um presente de casamento estranho, disse, indicando a truta com a cabeça, mas não sem precedente, como diria o Ned Gowan. Há precedentes em oferecer um peixe à nova esposa? Perguntei, achando graça. Ele descalçou as meias compridas e estendeu-as sobre a rocha ao sol para secar. Os seus longos dedos dos pés, nus, agitaram-se alegres com o calor. É uma antiga canção de amor das ilhas. Queres ouvir? Sim, claro, em inglês, se possível, acrescentei. Sim, não tenho voz para música, mas vou dizer a letra. E afastando os cabelos dos olhos, recitou: Tu, filha do rei de mansões fiericamente iluminadas, na noite do nosso casamento, se eu for vivo em Dunthelm, irei ao teu encontro com presentes. Receberás 100 texugos, habitantes das margens, 100 lontras castanhas nativas dos riachos, 100 trutas prateadas saltando dos seus lagos. E assim continuava, através de uma notável lista da flora e da fauna das ilhas escocesas. Tive tempo, ouvindo-o declamar, de refletir na estranheza de estar sentada numa rocha, junto a um lago escocês, a ouvir canções de amor gaélicas com um grande peixe morto no colo. Mais estranho ainda era o facto de eu estar a divertir-me muito. Quando terminou, aplaudi, mantendo a truta presa entre os joelhos. Ah, gostei dessa, especialmente da parte que diz «Irei ao teu encontro com presentes». Ele parece um amante muito entusiasta. Com os olhos fechados contra o sol, Jamie riu. Acho que eu poderia acrescentar um verso por minha conta. Atirar-me-ei a lagos por ti. Rimo-nos e depois ficámos em silêncio por algum tempo, a saborear o sol, agradavelmente quente do começo do verão. Havia muita paz ali, sem nenhum som, além do ímpeto da água abaixo do nosso plácido lago. A respiração de Jamie acalmara-se. Eu tinha plena consciência do lento movimento de subida e descida do seu peito e da lenta pulsação no seu pescoço. Ele possuía uma pequena cicatriz triangular na base da garganta. Sentia a timidez e o constrangimento começarem a surgir de novo entre nós. Estendi a mão e segurei a dele com força, na esperança de que o toque restabelecesse a intimidade, como fizera antes. Passou o braço sobre os meus ombros, mas isso apenas me fez notar os contornos rígidos do seu corpo sob a camisa fina. Afastei-me sob o pretexto de colher um ramo de flores cor-de-rosa de gerânio que cresciam de uma fenda na rocha. Boas para dor de cabeça, expliquei, enfiando-as no meu cinto. Incomoda-te, disse ele, inclinando a cabeça, para me olhar intensamente. Não, não quis dizer dor de cabeça. O Frank. Estás a pensar nele e incomoda-te quando te toco? Porque não podes ter-nos aos dois na mente, não é? És muito perspicaz, respondi admirada. Ele sorriu, mas não fez nenhum movimento para me tocar outra vez. Não é muito difícil perceber isso, Cessenach. Eu sabia, quando nos casamos, que o terias frequentemente na lembrança, quer quisesses, quer não. Não queria no momento, mas ele tinha razão. Não dependia da minha vontade. Sou muito parecido com ele? Perguntou repentinamente. Não. De facto, seria difícil imaginar um contraste maior. Frank era esguio, ágil e moreno, ao passo que Jamie era corpulento, vigoroso e claro como um raio de sol avermelhado. Embora ambos tivessem a graça compacta dos atletas, a constituição física de Frank era a de um jogador de ténis. O corpo de Jamie era o de um guerreiro, moldado e marcado pela abrasão da absoluta adversidade física. Frank ficava um pouco acima do meu 1,70 m. De frente para Jamie, o meu nariz acomodava-se confortavelmente na pequena depressão no meio do seu peito, e o seu queixo podia descansar facilmente no cimo da minha cabeça. O físico não era a única dimensão em que os dois homens diferiam. Havia quase 15 anos de diferença entre eles, para começar, o que provavelmente explicava algumas diferenças entre a reserva urbana de Frank e a franqueza sincera de Jamie. Como amante, Frank era elegante, sofisticado, atencioso e hábil. Sem a mesma experiência ou pretensão, Jamie simplesmente se entregava a mim por inteiro, sem reservas. E a intensidade da minha resposta a isso perturbava-me completamente. Jamie observava a minha luta, não sem compreensão. Bem, então parece que tenho duas opções, disse. Posso deixar-te pensar no assunto ou. Inclinou-se para baixo e docemente uniu os seus lábios aos meus. Eu já havia beijado o meu quinhão de homens, particularmente durante os anos de guerra, quando o flerte e o romance imediato eram os companheiros amenos da morte e da incerteza. Jamie, no entanto, era diferente. A sua extrema delicadeza não era de forma alguma insegura. Ao invés disso, era a promessa de uma força conhecida e contida sob rédeas, um desafio e uma provocação mais notável ainda pela ausência de reivindicação. Sou teu, dizia. E se me quiseres, então? Eu queria. E a minha boca abriu-se sob a dele, aceitando calorosamente tanto a promessa quanto o desafio, sem me consultar. Após um longo instante, ele ergueu a cabeça e sorriu. Ou posso tentar distrair-te dos teus pensamentos, concluiu. Pressionou a minha cabeça contra o seu ombro, acariciando-me o cabelo e prendendo-me os caracóis atrás das orelhas. Não sei se isto vai ajudar, disse serenamente, mas vou dizer-te uma coisa. É uma dádiva e um milagre para mim saber que posso dar-te prazer, que o teu corpo reaja ao meu. Não tinha pensado nisso antes. Respirei longamente antes de responder. Sim, disse. Ajuda, acho. Ficámos em silêncio novamente, pelo que me pareceu bastante tempo. Por fim, Jamie afastou-se e olhou para mim sorrindo. Eu disse-te que não tenho nem dinheiro nem bens, Cessenach. Acenei a cabeça afirmativamente, perguntando-me onde pretendia ele chegar. Devia ter-te avisado antes que acabaríamos a dormir em fardos de feno, apenas com cerveja de ursos e papas de aveia para comer. Não me importo, me respondi. Ele indicou com a cabeça uma abertura nas árvores, sem tirar os olhos de mim. Não tenho um monte de feno aqui comigo, mas há uma boa área de fetos novos ali adiante. Se quiseres praticar, só para ir sabendo como é. Pouco tempo depois, acariciei as suas costas, molhadas com o esforço e a seiva dos fetos esmagados. Se disseres obrigado mais uma vez, bato-te, disse eu. Ao invés, obtive um ligeiro ronco em resposta. Um abeto acima de nós roçava-lhe no rosto e uma formiga curiosa subia pela sua mão, fazendo os longos dedos agitarem-se no sono. Afastei-a e apoiei-me num dos cotovelos, observando-o. Tinha as pestanas longas, vistas assim com os olhos fechados, e espessas. No entanto, de uma cor estranha, castanho avermelhadas e escuras nas pontas, muito claras, quase louras nas raízes. A linha firme da boca descontraíra-se no sono. Embora mantivesse uma curva de sorriso no canto, o seu lábio inferior adquirira agora um contorno mais cheio, que parecia tanto sensual quanto inocente. Raios! Exclamei baixinho para mim mesma. Há algum tempo que lutava contra aquilo. Antes mesmo daquele ridículo casamento, eu estava mais do que consciente dessa atração. Já acontecera antes, como sem dúvida acontece a praticamente qualquer pessoa. Uma repentina sensibilidade à presença, ao aparecimento de um determinado homem ou mulher, suponho. A necessidade de segui-lo com os olhos, de provocar pequenos encontros casuais, de vê-lo inadvertidamente enquanto executava o seu trabalho. Uma sensibilidade refinada aos pequenos pormenores do seu corpo. As omoplatas sob o tecido da camisa, os ossos protuberantes dos pulsos, o lugar macio sob o maxilar, onde os primeiros pelos da barba começam a nascer. Paixão. Era comum entre enfermeiras e médicos, enfermeiras e pacientes, entre qualquer grupo de pessoas lançadas por longos períodos de tempo na companhia umas das outras. Algumas entregavam-se a ela e eram frequentes romances intensos e breves. Se tivessem sorte, o romance extinguia-se em poucos meses, sem maiores consequências. Se não tivessem, bem, gravidez, divórcio, um ou outro caso de doença venérea, perigosa a paixão. Eu senti-a diversas vezes, mas tivera o bom senso de resistir. E como sempre acontece, após algum tempo, a atração diminuía e o homem perdia a sua aura dourada e reassumia o seu lugar de sempre na minha vida, sem nenhum dano para ele, para mim ou para Frank. E agora? Agora tinha sido forçada a entregar-me. E só Deus poderia saber que danos poderiam ser provocados por essa ação. Mas não havia como voltar atrás. Ele permanecia deitado, à vontade, sobre o estômago. O sol refletia-se na sua cabeleira ruiva e iluminava os pelos curtos e macios que desciam pela colina até à penugem vermelho-dourada que salpicava as suas coxas e se aprofundava num matagal de caracóis macios, castanho-avermelhados, que despontavam ligeiramente entre as suas pernas abertas. Sentei-me a admirar as suas longas pernas, com a linha suave dos músculos que torneavam as coxas da anca ao joelho e outra que se prolongava do joelho ao pé, comprido e elegante. As solas dos seus pés eram lisas e rosadas, ligeiramente calejadas por andar descalço. Os meus dedos ansiavam por percorrer o contorno da sua orelha pequena e bem feita e o ângulo brusco do maxilar. Bem, pensei, a sorte fora lançada e não havia mais motivos para me reprimir. Nada do que eu fizesse agora poderia piorar a situação para nenhum de nós. Estendi a mão e toquei-lhe ao de leve. O sono dele era muito leve. Com uma rapidez que me fez saltar, virou-se, apoiando-se nos cotovelos como se fosse ficar de pé num salto. Ao ver-me, descontraiu-se, sorrindo. Minha senhora, apanhou-me em desvantagem. Fez uma vénia bastante elegante para um homem estendido no chão e envergando apenas algumas manchas matizadas de luz solar. E ri-me. O sorriso permaneceu no seu rosto, mas mudou quando olhou para mim, nua, sobre os fetos. A sua voz ficou repentinamente rouca. Na verdade, minha senhora, estou à sua mercê. Aí estás? Perguntei baixinho. Ele não se moveu quando estendi a mão outra vez e a fiz deslizar lentamente pelo seu rosto e pescoço, sobre a curva brilhante do ombro e para baixo. Não se moveu, mas fechou os olhos. Meu Deus do céu, disse. Prendeu a respiração com força. Não te preocupes, disse eu. Não tem de ser à bruta. Obrigado a Deus pelas pequenas graças. Está quieto. Cravou os dedos com força na terra fofa, mas obedeceu. Por favor, suplicou ao fim de algum tempo. Erguendo o rosto, vi que os olhos dele estavam abertos agora. Não, disse eu, divertindo-me. Fechou os olhos novamente. Vais pagar por isto, disse pouco tempo depois. Uma leve camada de suor brilhava na linha reta do seu nariz. Ai sim, o que vais fazer? Os tendões dos seus antebraços contraíram-se quando ele pressionou as palmas das mãos contra o solo e falou com esforço, como se tivesse os dentes fechados. Eu não sei, mas por Deus e Santa Inês, vou pensar em alguma coisa. Meu Deus, por favor. Está bem, disse, soltando. E dei um gritinho quando ele rolou no chão para cima de mim, prendendo-me contra os fetos. É a tua vez, disse, com grande satisfação.